Plus. Ai, olá. Feliz, uma boa Golden Week pra todo mundo. Como nós... Tá acabando, acabou, né? Boa Golden Week, caramba, né? Acabou. Eu não sei qual é a da Golden Week, é agora mesmo, cara. Porque eu acho que teve uma Golden Week uns meses atrás, sabe? Não é uma por mês, por ano? Não, foi de 29 de abril até 5 de maio. Que dia hoje? Hoje é 4 de maio, mas vai ao ar no dia 6 de maio. Então acabou ontem a Golden Week, por isso que a gente tá com esse clima assim de sono, que a gente passou, que a gente vibra na frequência do Japão, né? Então eles param lá e a gente para cá. Claro, claro. Inclusive eu perdi o emprego, fiquei uma semana sem ir ao trabalhar, o chefe não entendeu que eu só tava homenageando os costumes japoneses. Inclusive você sabe que na Golden Week as agências de turismo de lá recomendam que os turistas não vão ao Japão, assim, não pode viajar, porque é muita gente, entendeu? Nas ruas e nas coisas, nas festas, então... Muita gente vagabundando, não tem espaço pra mais ninguém, né? É, o Japão, né? Pelo amor de Deus. Aí há uma recomendação, se você quer visitar a Golden Week, não visite, entendeu? Sei lá, compra um DVD. DVD da Golden Week. É. No YouTube, sei lá. Depois da Golden Week, sai a Golden Week Special. É, então, aí com os melhores momentos, as bizarrices, etc. Não pode ir no Japão, mas enfim. E o que aconteceu? Os reviews hoje é um pouco fora do normal, porque incrivelmente não teve Jump, porque todos os autores estão coçando o saco na Golden Week. Todos eles descansando. Deve rolar uma festinha, deve ir todo mundo pro karaokê. É, todo mundo lá comentando, um falando pro outro, o que tá fazendo com seu mangá e tal. Eu ferrei com a minha história, e você? Ah, cara, tô querendo ferrar com a minha, pô, tô há 10 anos disso agora, né? O de One Piece não aparece. Ele não vai na antissocial, eu imagino ele antissocial. Por quê? Porque o povo deve achar ele meio nojentinho, sabe? Eu imagino ele o cara estranho. Não, então, o povo... Que ele não faz nada com nada, não. Faz piadinha sem graça. Então, os outros autores devem fazer uma panelinha contra ele, porque, olha só, o cara tá há 10 anos dos pops, assim, né, que são hits da Shonen Jump, que é o One Piece junto com o Naruto e Bleach, ele é o que tá há mais tempo e é o que não tem previsão de acabar e cuja história também não morgou ainda. Os outros não, os outros as respectivas histórias já enfrentaram momentos difíceis, Bleach tá legal agora, Naruto tá tentando, quer dizer, o cara de One Piece deve ser uma coisa um pouco mais, sabe, que é cara nojento, entendeu? Você não deve gostar muito dele, né? É, eu não gostaria dele se eu fosse, eu tô morrendo de inveja dele. Então tá, então, resumindo, o programa de hoje vai ser sobre um ou outro resto de mangás que estavam atrasados, Triple X Holic que não era Jump, e animes. Então fique feliz, hoje vai ser um pouco mais variado, a gente vai falar a palavra Naruto, não vamos precisar lembrar nome de ninguém, Bleach, não tem, eu tô relaxado essa semana. Pois é, só por causa disso, essa semana eu não vou lembrar o nome de ninguém, Hatsukoi, eu vou dar apelidinho pra todo mundo. É, não precisa, né, não precisa, estamos de férias também. E olhem só, o idiota aqui esqueceu de colocar Bleach na última edição e no lugar de Bleach colocou Naruto. Então vocês ouviram Naruto duas vezes e não ouviram os comentários de Bleach. Tá, pra vocês não ficarem muito tristinhos, o comentário de Bleach da semana passada vai agora. Fechando os mangás, Bleach. Bleach, não precisa dizer que foi ótimo também. Olha, Bleach foi um capítulo... Não, foi o mais fraquinho de todos do flashback. Lógico, do flashback foi mais whatever, mas não deixa de ser ótimo, porque, enfim, passou, deu um salto de 9 anos, né, no tempo. É, 9 anos no tempo, e já começa assim, alguém misterioso tá fazendo experiências misteriosas com as almas e tá destruindo elas. Tá destruindo elas e só tá sobrando as roupas. E isso já chamou a atenção dos capitães do Soul Society, já estão investigando, e, enfim, rola aquela desconfiança. A gente imagina que já seja coisa do Aizen, mas ninguém vai se espantar se for o Urahara com o Kurotsuchi por trás disso, né? E até o próprio Hirako, ele tá com uma aura meio maligna assim, no asa. Parece que todo mundo meio malvado na época. É, tipo, voltou aquele climinha que o povo gostava da Saga do Society, qualquer um pode ser culpado. Então agora é isso, tem alguém fazendo experiências bizarras com as almas. E aí mostra um pouco mais daquele Vizor de cabelo branco, arrepiado. Mostra um pouco da divisão dele, que é a nona divisão. E é uma coisa... Um barra pesada, né? É uma coisa meio Bossozoku, né, cara? É, todo mundo com uma roupinha um pouco diferente dos outros. E são tipo uma gangue, sai quebrando tudo. Com em kanji escrito o nome da gangue, né? No e sobretudo. E a Penelope Charmosa é a Fukutaicho dele, né? É a Fukutaicho dele. E ela é totalmente voada aí, cabeça de vento. E tipo assim, é um bando de homens, sabe? Numa gangue de homens, sabe, machões. E ela, menina fresquinha, vai acompanhando eles, deixando o saco, rolou um pouquinho de humor, assim. E tal. E eles lutam com o Hollow lá, louco. E aí acha um garoto. Quem é aquele garoto? Ele é alguém? Ele é o 69. Ah, eu sabia que eu conhecia aquele cara que tá o 69 no rosto. festa. 69, frango assado. Eles acham 69, criança, fugindo do rolo. O rolo matou todo mundo que ele conhecia, blá blá blá. E aí o garoto tá chorando. E aí o futuro Weiser chega e fala: você é homem, para de chorar, não sei o que, papá. Sagi Shurei é o nome dele, do 69. Isso. Por que ele pintou um 69 na cara? Eu não sei. Talvez, bom, rolou um clima ali, né? Só sei que acaba o capítulo, a Penélope Charmosa acha uma roupa. Enfim, as almas estavam sumindo, estavam ficando só as roupas. Aí ela acha o quê? Uma roupa de Shinigami vazia. De 10 Shinigami. 10 roupas de Shinigami. O que isso significa, não sei, mas acabou o capítulo sim. Fica meio, parece que os 10 Shinigamis viraram um rolo, né? Não sei, eu acho que não tem nada a ver com os 10 lá do Aizen, porque os 10 do Aizen não eram Shinigamis, eram rolos. Não, eu acho que os 10 Shinigamis viraram aquele rolo. Daí são as primeiras tentativas de fazer os Arrancar, eu acho. Talvez. Os Arrancar não, os Weizers. Enfim, se isso é coisa do Urahara, se isso é coisa de quem, ninguém sabe, mas, enfim, só falta 3 capítulos agora pra acabar essa saga. Eu tô muito curioso pra saber como é que isso vai acabar e como é que isso vai retomar depois, né? Eu também tô, por isso que esse capítulo me deu uma brochada, porque ele não foi tão empolgante quanto os outros, sabe? Então a curiosidade ficou maior. Mas daquele efeito, igual quando você vê um capítulo de Lost, o capítulo da Kombi de Lost, por exemplo, que é aquela coisa assim, que é uma coisa assim que te deixa aflito porque não revelou nada, mas ainda assim mantém o clima e você sabe que alguma coisa vai acontecer. Então, enfim, foi legal o capítulo, foi maneiro, vamos ver o que vai acontecer. Golden Week, vamos começar logo com Double Arts, fala aí. Foi um capítulo sobre mãos quentes. Ah, Double Arts. No próximo vai ter um vilão legal. Quer mais? foi um capítulo bem de transição mesmo. Eles não falaram nada. Até foi o capítulo mais que não teve nada. Desde então até agora, tava tendo sempre alguma coisa nova, cada capítulo, algum elemento novo. Nesse não teve propriamente um elemento novo, assim. A gente só viu outras irmãs, além da ela, e viu o carinha caolho. É, que deve virar algum personagem importante. Eles viajaram até essa igrejinha onde tinha mais irmãs, e as irmãs ficaram doidas, porque os dois já viraram uma lenda entre as irmãs, ficaram todas elas querendo pegar no Kiri, porque há muito tempo que elas não conseguem tocar em ninguém, então é a oportunidade que elas têm de tocar alguém que não esteja doente. E aí tem a menininha que virou irmã muito jovem e nunca tocou em ninguém que não tivesse Troy. Que não tivesse mãos frias e geladas. E aí o primeiro ser humano com mãos quentes, ela chora, aí o Kiri fez aquela cara de, ó, sou responsável, o destino do mundo está nas minhas mãos, e etc. E isso, e aí termina o capítulo dizendo que no próximo, sabe, o vento sopra e as trevas se aproximam e vai ter um cara que vai chegar. Aparece um corvinho lá e uma carruagem passando. Então, algo... A tal saga maior de Double Arts tá chegando, assim, pelo jeito, mas ainda não chegou. É, esse capítulo serviu pra mostrar mais irmãs, além dela, pra introduzir o caolho, que eu achei super sem graça, super whatever. Eu acho que quando o cara desenhou, eu sempre esqueço o nome de autor, né, então me perdoem. Eu acho que ou ela ou ele, né? É ele, né? É, ele já tava com o climão de Golden Week já, sabe? Ah, claro. Ele já tinha alugado os DVDs, já tinha, sabe, comprado bebida, entendeu? Saco cheio, deixa eu acho até o assistente que escreveu e desenhou esse capítulo. Deixou pra editor até, né? Foi. Manda aí, ó, tem umas, assim, só, pelo amor de Deus, não mata ninguém, nem enfim, ninguém, assim, muito importante, assim, tá? Por favor. Ah, tá, então beleza, eu fiquei com qualquer coisa aqui. Mas foi legal, foi bonitinho, ainda é Double Arts. Perceba que até o nosso review tem clima de Golden Week, né? Tipo, whatever. É feriado, uma semana de feriado, tô comemorando, o que eu tô comemorando mesmo? Não sei, o que você tá comemorando? O que é Golden Week mesmo? Eu ia botar um post sobre Golden Week, vou botar ainda. Golden Week, se eu não me engano, eles pegam feriados que deviam ser em outras datas e juntam tudo numa semana. Ah, tá, é o que o comércio aqui tenta fazer, né? Todo feriado que tem no meio da semana, a porcaria do comércio muda pra outros dias, sem perguntar pros comerciários se eles estão afim de trabalhar ou não. Aí joga assim, tipo, eu vou trocar esse feriado de quinta-feira pra um domingo lá em, sabe, lá em junho, sabe, lá em outubro. Mas o japonês sabe fazer isso melhor. Agora uma notícia triste. Eu culpo a porcaria das pessoas que ouvem essa merda. Eu avisei, eu tô há semanas avisando, gente, mandem e-mails pra Jump, não vamos deixar isso acontecer, mas não deu, infelizmente. Minuto de silêncio. Minuto de silêncio porque foi confirmado que Hatsukoi será cancelado. Infelizmente, é um mangá, enfim, maravilhoso, dos que estavam atualmente na Jump, é um dos melhores. Realmente, ele é totalmente fora dos padrões da Jump, realmente. Tanto os padrões normais, como até os padrões, assim, porque tem muitos personagens, etc, uma história descentralizada. Então, ele é diferente até do gênero mangá, assim, né, ainda mais na Jump. Mas a gente realmente, bom, se deram espaço pra esse mangá, se os editores deram espaço, é porque eles acreditavam e tal. A gente achou que talvez tivesse um nicho dentro da Jump pra ele, mas não teve, né. 3 mangás foram cancelados pela Jump, novamente pra falar da Lei do Cão. Um Um deles foi Hatsukoi, que não é tão, tá tanto tempo lá, 29 capítulos. O outro foi Poseidon, que tá um pouco menos, é de comédia, então o mangá de comédia a gente pode jogar fora quando a gente quiser, que não é problema. Mas o outro foi MX0, que é um mangá que já tá, acho que é uns 200 capítulos aí. 200 já? Uns 100 ou 200, não tenho certeza se tá na margem dos 100 ou mais dos 200. Então não foi cancelado, vai. Acabou na hora certa, só não foi aquele hit, sabe, que não pode acabar de jeito nenhum, da história ter chegado no fim, normal. Ou não, né, não sei, não li. Algum dia eu leio, né, 100 capítulos, meu Deus. Já confirmaram umas duas séries, né, que vão começar. Uma de um autor muito legal. Eu gostei dele, é muito hardcore, né? Ele... Qual é o nome dele? O nome dele é Shimabukuro Mitsutoshi. Lógico que o nome... Shimabukuro parece nome de comida. É, não, lógico que o nome desse, ele é um cara super complexado, né? E ele é meio adicto de encontros às cegas, blind dates, por telefone. Pois é, nós queremos saber quem... Nós fomos pesquisar pra saber quem era esse cara. Porque outra série é do Hamada Kosuke, se chama Basquete Mono, e vai ser sobre basquete, então a gente ligou whatever pra ela e foi tentar descobrir qual era a outra. Por favor, basquete é mangá de esporte, pelo amor de Deus, né? Vai chegar o dia que eu vou parar pra ler um. Mas bem que eu falei, né, que o Jameson tá com um mangá de esporte. Tinha que aparecer um novo aí. O basquete, pô, tanto esporte, cara. Pega a lista das Olimpíadas, vê as modalidades. Ah, claro. Faz um mangá, sei lá, de salto na mesa. Salto com vara. Não tem. Muito bom, salto com vara. E dá pra fazer um yaoi. Nós vamos pesquisar sobre esse outro mangaka. Ah, bem, a gente descobriu o nome de uns dois mangás que ele fez. Um é Ring e o outro é um nome grande lá. Mas não é isso que importa. O que... Ah, ele desenha mal, tá? Só pra completar. Pelo que deu pra gente ver, ele desenha mal. Mal mesmo. Tipo, carinha... Pior que o carinha de Barihakena. Não, pior não é não. Não tem pior, mas é quase, tá concorrendo. Nós fomos pesquisar e que a gente realmente descobriu foi que em 2002, esse senhor, esse respeitável senhor, mangaka, foi preso. Preso. Por que Levin Dio que ele foi preso? Ele foi preso porque ele se passou por um empresário da área de computação, marcou um encontro às cegas por uma linha de celular, dessas que tem aqui, que liga pra mim, não sei o que, sabe, que você liga e tem um monte de gente, linha cruzada, então. É, aí marcou um encontro com uma garota que ele conheceu, essa garota... Que é muito usado no Japão pra prostituição. É, e a garota meio que... Aí ele pagou 80 mil ienes pra uma garota de 16 anos num hotelzinho e foi preso. Foi preso. Muito hardcore, né? Esse mangá vai ser bom, hein? Vai ser muito legal. E o mais legal é que ele conseguiu emprego de novo. Não é? Tomara que seja autobiográfico o mangá. É, eu acho que todos os executivos da Jump devem sair com um garoto de 16 anos, ele tem fotos de todos e chantageou eles pra conseguir emprego de novo. Se bobear, ele que obrigou a tirar o mangá pra ele poder entrar e rodou Hatsukoi. Eu acho que tem uma conspiração aí por trás. Meu Deus, será? Vamos investigar. Teremos um JCast especial conspirações e vamos desvendar a conspiração que tirou Hatsukoi Limited do Pari. E eu tô triste de falar de Hatsukoi porque... Tá acabando, cara. Antes era aquela coisa, né? Será que vai dar em alguma coisa agora? Você vê aqueles personagens que eu gostava, os personagens que eu gostava pra caramba. E aí eu nunca mais vou vê-los, isso é tão triste. Bom, enfim, em 30 capítulos, dava pra continuar em outra revista, dava pra quem sabe fazer uma animação, rolar um OVA, alguma coisa assim. É uma história boa, mas eu acho que quando a história é boa e é cancelada prematuramente por algum outro motivo, e tem muita chance de continuar em outra mídia. Mas eu acho que por incrível que pareça, Hatsukoi não parece ter atingido a popularidade nem pra continuar em outra mídia. Ou não. Outra revista. Sei lá, porque a gente não vê muito também pessoas comentando, não causou um frisson tão grande. Eu não vi como foi a venda de Takahon. Eu vou pesquisar isso. Então, como semana que vem ainda vai ter capítulo de Hatsukoi, eu falo sobre isso. O capítulo foi bem simples, sabe? Teve menininhas tomando banho, um pouco de fanservice, personagens esquecidos conversando, que são um dos meus dois personagens preferidos, que são os tenistas, que foi os únicos que eu achei doidinho na internet. Ah, é, foi ela, né? Legal. E ele é todo tímidozinho e ela é super machona, sabe? Eu gosto do casal e eles foi o único casal que fechou bonitinho. Estão namorando mesmo. Ela roubou um beijo dele. Foi mó bonitinho. Mas então, os três fujões estavam dormindo em um templo abandonado. Todos eles acordaram de madrugada e comeram a comida. Tipo, eles viraram e falaram: quem comeu a comida toda? Aí o Kusuda foi o primeiro: olha, eu comi só duas barrinhas. Alguém comeu as outras 20 e tantas. Aí o outro falou: não, mas eu quando acordei, eu comi só 7 barrinhas. Olharam pro outro assim: você comeu 11 barras. Eles estão sem comida. Basicamente, eles foram seguindo na direção que eles estavam indo até que chegaram no mar. E, tipo, quando eles já estavam chegando no mar, eles estavam desesperados, né? Então eles estavam: meu Deus, eu não consigo parar de pensar na garota que eu gosto. Ah, me deu uma chance. Gritando assim, estavam malucões, sabe? Lopradaços. Aí quando eles chegam no mar, eles começam a gritar: não sei quemzinho, eu te amo. Não sei quem, eu quero você. Não sei quem, eu não consigo te esquecer. E termina com o Kusuda gritando: I love you, damn it, Sanomoto. Uau, que macho. E nesse momento, quem estava lá atrás? Ah, todos os garotos. Acabaram de encontrar eles. E o capítulo acaba exatamente assim, quando as garotas escutam eles se declarando pro mar, e a Enomoto fica toda vermelhinha e toda assustada. E eles saem correndo, e acaba o capítulo. Que os hormônios não fazem, né, na cabeça das pessoas? Meu Deus. Vai chupar um drops, sei lá. Chocolate, diz que tem o mesmo efeito de chocolate. Ah, é? Acho que não. Dizem que tem, ó. Pesquisas seríssimas, científicas. Dá uma relaxada boa quando você come um bombom, cara. Quebra um galho, né? Dá uma relaxada boa. E o outro mangá, As Aventuras de Kohane. Bem, nas Aventuras de Kohane, essa semana... Ai, Lohane. A Viagem de Kohane. Não acabou ainda essa garota, meu Deus. Até que o capítulo não foi exatamente voltado pra ela, sabe? Ela ficou o capítulo todo dormindo. Ela estava lá e não aconteceu nada de mais importante que ela. Aconteceu. Ah. Nós descobrimos uma coisa, que o tempo e espaço está começando a desaparecer. Pra quem não sabe, as duas menininhas felizes, sabe as duas menininhas felizes que se são dela? As assistentes da Yuko? É. Ah. Ou é Momo e não sei quem? As robozinhas da Yuko. Pois é. A função delas, você vai descobrir na segunda temporada, é sustentar o shopping. A loja. A loja existe porque a magia dela sustenta a loja. Senão a loja não existiria. E a loja começa a sumir. Foi estranho, ó. Começou a sumir a loja. Sumir de verdade dessa vez, né? Porque ela já não aparece pra quem não tem necessidade de entrar nela. É, tipo, ela meio que sumiu e voltou. Restabeleceu, tipo. Parece que o balanço desequilibrou e equilibrou de novo. E aí a gente descobre, a Yuko fala pra que serve o brinco do Mokona preto. Porque o Mokona branco tinha um brinco que servia pra alguma coisa que eu não lembro exatamente o que agora. Mas o preto foi, tem um brinco mais útil ainda. Porque dentro do brinco do Mokona preto estão as memórias da Sakura e as memórias do Watanuki. Da Sakura aí, do Watanuki? É. Aquelas memórias que a Sakura deu estão seladas dentro do brinco. Junto com as memórias do Watanuki. E a gente descobre algo que algumas pessoas poderiam já estar desconfiando. Eu não tinha parado pra pensar nisso, quando eu não paro pra pensar muito em Holic. Que o Watanuki já conhecia a Yuko antes do início de Triplex Holic. E que ele pediu, ele deu as memórias dele em troca de um pedido. Que bizarro. Então, quando a gente vê ele, ele não lembra dela, mas ele já viu se encontrado antes. Pois é, por isso que ele não sabe quem ele é, não sabe nada disso. Mas pelo visto, ele realmente era um cara muito importante. Ele devia ter algo muito importante pra história. E ele não sabe. Tipo, parece que não é a Yuko que tava brincando com ele, sabe? Foi uma escolha que ele fez. Que bizarro. Porque até agora a gente tinha a impressão que era a Yuko que tava brincando, manipulando ele pra usar ele pra algo importante. Elas são muito desgraçadas. Elas conseguem fazer um mangá, desenhar um mangá a hora que elas querem, enrolam pra caramba, e a gente continua interessado nessa merda, né? Que elas conseguem dar a volta por cima, né, e manter o interesse. Malditas, né? Malditas, cara. Maldito Clamp. Morram todos. E aí parece que a hora dessas memórias se liberarem, a gente tá chegando. Ou seja, vai acabar. Mas peraí, a Yuko tá há meses falando que a hora está chegando. É, já começou, né, o mangá falando que alguma coisa muito importante ia acontecer. E aí a Kohane acordou. Meu Deus do céu. Agora eu vou dormir, já volto, tá? Ela fala que ela realizou o desejo da Kohane, o desejo da Kohane. Porque a Kohane já tinha um poder, ela tinha um poder igual a Tanuki, de ver espíritos. Apenas só dava o poder a ela de exorcizar os espíritos. Então ela tirou o poder de exorcizar da Kohane e em troca vai fazer a mãezinha dela esquecer tudo e ficar tudo feliz e tudo mais. Você agora tá no Kido, make com comida, todo mundo come, brinca, piadinhas, todo mundo feliz. E a Kohane fica feliz. E ela termina o capítulo falando que tá, parece que o desejo dela já começou a se realizar, porque ela está feliz. E nós esperamos, cruzem os dedos todos, a torcida. Todo mundo numa só energia, numa só, passando energia tipo a Xuxa, sabe? Pra que o próximo capítulo já não tenha mais Kohane. Porque o próximo capítulo, gente, vai ser no final de junho. Vai ser na segunda edição de junho, que se eu não me engano, no meio de junho, né? Vai ter mais páginas do que o normal e páginas coloridas. A Golden Week da Clamp dura um mês. É. Aí elas vão ficar lá fumando e soltando fumaça em espiral. Na verdade, eu acho que elas têm um grande problema de trabalhar com Holic e Tsubasa ao mesmo tempo. Então parece que... Tanto que Tsubasa essa semana não saiu. Então, tomara então que elas usem esse mês pra poder avançar Tsubasa e acabar Tsubasa. Não, acho que elas vão avançar Tsubasa pra que os dois fiquem na mesma linha. É. E poder finalmente unir os dois. Ou não. Eu acho que não, né? Que são revistas diferentes, mas... Mas já teve várias uniõezinhas entre os dois, pô. Não, teve, assim, mas virar os dois uma história só direto, entendeu? Não, uma história só direta não vai virar. Que eu tô dizendo, vai ser uma história que tá acontecendo ao mesmo tempo, que as duas vão ter relação direta. É legal, vai dar, assim, pra acabar junto. Quem por acaso lê um e não lê a outra, vai tá ferrado, né? Correr atrás de prejuízo. Isso é estranho, porque saem revistas diferentes, né, cara? Muito bizarro. Mas é porque vai. Porque, mas provavelmente o Clamp, eles têm uma espécie de controle sobre os trabalhos delas, assim. Não, elas têm poder total, elas fazem o que elas quiserem. No caso, assim, as revistas meio que compram o direito de publicar aquele título, mas é delas, assim, então elas fazem mesmo o que elas quiserem. Bem interessante. E olha que incrível, só esses 3 mangás essa semana. Acabou. A gente fala de 8 a 10 mangás por semana, essa semana tem 3. Porém, temos animes. Tem dois a mais novos hoje. A gente resolveu, como a gente fez com Yu-Gi-Oh!, né? Dar um overall de mais 2 séries que estão rolando nessa temporada. Que a gente só assistiu o primeiro episódio, pelo menos por enquanto. Que a ideia, pelo menos a minha ideia, é durante toda essa temporada, além dos 3 que a gente comenta toda semana, a gente dá pitaco sobre os outros interessantes que estão rolando aí. Então, essa semana nós temos 2, Nabari no O e Vampire Knight. Nabari no O. Bem, eu defino Nabari no O como Naruto e Yaoi. Mano, Naruto e Yaoi já tem na internet, só você procurar um pouquinho, né? No próprio anime, né, cara? Mas é Naruto e Yaoi mais clássico, sabe? É. Com garotos bonitos e efeminados. É um traço, enfim, é sobre ninjas, só que é contemporâneo. É sobre ninjas, é contemporâneo e tem um garoto que tem um grande poder. Né? Sei lá dentro dele. Ah, não é uma raposa, calma, respirem. É um livro. É um livro. Não, a primeira cena já começa assim, ele tá criança, aquele velho flashback de anime com o personagem principal criança. E aí saem letrinhas da cara dele e aí árvores saem do chão e matam os vilõezinhos. E basicamente é isso, ele tem um livro dentro dele. É Naruto um pouco mais denso, mais yaoi e no mundo contemporâneo. A gente fala yaoi porque na escola que esse garoto estuda, que a gente não deu tempo de decorar nomes ainda, então pelo amor de Deus, né? Na história que o Naruto yaoi estuda, tem esse professor, que ele é presidente do clube, que tá querendo que esse garoto entre pro clube. E aí, entre esse presidente e o garoto, rola, tipo, umas certas... um certo carinho, né? Ele é meio sacana, esse garoto, né? Ele gosta de se fazer de garotinho indefeso. Inclusive, tem uma cena que ele vira e fala, que sensei, você está me machucando, não sei o quê. Que aí o outro faz uma cara, assim, né? Tipo assim, aquilo ali foi, sabe, um negocinho meio, sabe? Total. O próprio personagem brinca com essa coisa do yaoi. Ele finge ser delicado e... Só pra poder ver, aí tipo... Só pra poder deixar as pessoas sem graça. Aí o professor meio fica sem graça, diz, nossa, o que está acontecendo aqui? E depois ele volta ao normal, assim. Aí ele vira, assim, dá uma risadinha e volta ao normal. E é isso, assim, e a história em si é isso. É, a gente descobre que os ninjas estão desde a época do Naruto até hoje. Continua, ainda tem clãs de ninjas, etc. E eles estão em guerra, tem o clãzão lá do mal que tá em guerra com esse clã do bem. Simplificando a história um pouco, né? Em busca do quê? Em busca desse grande poder que tá selado dentro desse garoto. O que é Nabari mesmo? Que é o rei de Nabari. Nabari é o mundo ninja. Ah, tá. Então o rei do mundo ninja. E aí esse cara, que é o professor, diz pra esse garoto que ele tem o poder de ser o Nabari no O, que é o rei do Nabari, o rei do mundo ninja. Porque ele tem um livro que é o segredo de tudo dentro dele. É um livro dentro dele que tem, assim, são jutsus, é um jutsu muito poderoso que era usado pelos ninjas na antiguidade, enfim. E ele não pode controlar isso ainda, esse poder dele se manifesta de forma espontânea. Assim, se manifestou por enquanto na forma de uma figura feminina interna dentro dele, que foi falando pra ele que podia realizar todos os seus desejos dele, não sei o que, mas enfim, conseguem tirar ele disso e convidam ele pra fazer parte do clube, só que ele até agora não tá nem um pouco interessado nisso. Ele não quer entrar nem pro lado nem pro outro, ele não quer saber de nada envolvendo o mundo ninja, ele não quer saber disso. Pois é, isso no primeiro capítulo foi o ano que a gente viu. Um dia a gente vê os outros, se for interessante a gente comenta. Então vocês, é legal, né? Assistam. É maneiro, o traço é bem legal, a trilha sonora é legal, os cenários são maneiros, que parece pintura, né? Parece. É legal porque o traço dos personagens é normal, mas os cenários são como se fossem pinturas, é meio rabiscado, é bem legal. É um estilinho maneiro, parece ter personagens interessantes, parece muitos personagens legais na abertura, mas nenhum deles foi traduzido direito ainda. Então parece ter personagens bons, vale a pena ver. Essa temporada tá muito boa, não tá? Tá bem legal, tá bem variado. E com relação a esse Nabari no O, especialmente, é legal, porque você está muito viciado em ver coisas de Shinobi associado com Naruto, então é legal, você descansa um pouco as ideias, ver ninjas em outro contexto também, entendeu? Olha, essa temporada a gente tá tendo shonens legais, a gente tá tendo animes mais densos, tipo Kurenai, legais. A gente tá tendo animes de comédia legais, tipo Soul Eater e o outro que eu esqueci o nome, que tem um nome grande em japonês. A gente tá tendo muita coisa, cara. Tá tendo até a Shonen Ai, né? O Monokami Factor. que eu ainda não assisti, mas eu vou baixar pra gente comentar aqui. Vai ser engraçado. E tá tendo Shoujo, que é Vampire Knights. É, né? Tempos que não tinha, difícil ter um anime, anime Shoujo bom, né? Qual Shoujo não tem anime? Quando tem é ruim. Vídeo Fushigi Yugi. Nunca assisti o anime de Fushigi Yugi. Ah, eu vi umas cenas deprimente. É. Peach Girl, que, enfim. É de Shoujo muito... é uma coisa muito mais presa no mangá, né? Muito tão uma magia muito maior no mangá. É incrível. Eu não sei explicar por que Shoujo no anime fica ruim, mas Vampire Knights, que a gente vai comentar agora, né? Pois é, existe. É uma escola que tem as turmas de manhã e as turmas de noite. É, na verdade, Vampire Knights, ele é baseado no mangá que é publicado atualmente no Brasil. É publicado aqui no Brasil, da mesma autora de Merupuri, que também foi publicado aqui, foram 4 volumes, e tá saindo Vampire Knights aqui também. É bem legal. É legal isso, né? Acabou de sair o anime do mangá que tá saindo agora. Então é legal pra quem tá comprando. É uma certa junção, assim, que é difícil acontecer no Brasil, né? Lembrando que o mangá era saindo no Japão. Ainda tá saindo? Ainda tá saindo. Ah, então legal. Então a série vai ficar bem aberta. Enfim, é uma academia, um internato, onde tem, enfim, como o Larco tava falando, estudantes do período da manhã e do dia e da noite. E tem, assim, 2 dormitórios separados e tem a academia. E aí de dia, os estudantes de dia, e aí tem os dois, a garota, que esqueci o nome, e o garoto, que é o Zero. Zero, que é o nome que não dá pra esquecer, né? Ah, isso é muito legal, né, cara? Zero. Quando você quer dar um nome pro personagem que ninguém nunca vai esquecer, chama ele de Zero. Um não vai funcionar, tem que ser Zero. Tem que ser Zero, cara, acabou. Eu falei Zero pra dar o clima, mas agora adiante vai ser Zero mesmo, tá? Valeu. Aí tem o Zero e tem essa menina que, ela no começo do episódio, ela aparece um flashback dela, criança, sendo salva do ataque de um vampiro por outro vampiro. E aí a gente descobre, enfim, que esses dois são filhos de criação do diretor dessa academia, e só eles sabem que existem esses vampiros que estudam lá à noite, e eles são responsáveis por manter o segredo. Então, eles são responsáveis por afastar os estudantes do período diurno do terreno das dependências da academia na hora que o período noturno sai lá pra poder fazer sua ronda, enfim. Porque o período diurno sabe que existe o período noturno, conhece, já viu todos os estudantes passeando, inclusive nunca vi vampiro